sempre brincando. É. Porque a gente aprender, a gente tem que brincar. Vamos cantar. Papai me mandou. Isso. Papai me mandou um balão. Com tanta criança que tem lá no céu. Papai me mandou um balão. Com tanta criança que tem lá no céu. Tem doce papai, tem doce papi, tem doce lá no jardim. Tem doce papai, tem doce papi, tem doce lá no jardim. Papai me mandou um balão, com tanta criança que tem lá no céu. Papai me mandou um balão, com tanta criança que tem lá no céu. Tem doce papai, tem doce papi. Tem um chapéu aqui, vamos ver se você vai gostar. Gosta? Esse aqui. Ah, bem bonitinho, a minha carinha. Ah, é? A minha carinha, sim. Aqui. Ai, que lindo. Sou muito bonita eu hoje. Tá bom. Ei, o Sidney perguntou o meu nome. Qual que é o seu nome? Mariazinha. Mariazinha? Mariazinha, sim. Que nome mais bonito? Olha, que nome é muito bonitinho. É o nome da mãe das mães. Olha. É muito bonito. A vovó diz que tem muito significado. É? Por isso eu gosto quando a vovó fala que aquilo tem significado, tem significado mesmo. Não é assim? É mesmo. Porque as coisas que vovó fala e vovô, a gente tem que acreditar mesmo pra gente crescer. Quem é? Olha! O bebê! Eu não sei se eu vou beber muito, se eu vou beber pouco. Mas Mariazinha, você fica tão bonitinha sem chapéu. Tu quer que eu tire chapéu? É, você fica bonitinha. Não fico feio? Não. Eu tenho cabelo aos canudinhos. Como é que é seu cabelo? É os canudinhos. Não, tá bonitinho. Loirinho. Tá bonitinha sem chapéu. Olha que bonitinha. Ô Mariazinha, a vovó ensina a rezinha? Ensina a rezinha, sim. Que rezinha? Ela diz assim. Quando eu vou fazer o deitado. É assim. E diz. Livrai-nos, Senhor, eu digo livrai-nos, Senhor, das tentações do inimigo, das tentações do inimigo. Guardai a alma, guardai a alma. da Mariazinha, que vai fazer o seu vovó na sua caminha. Nossa, que bonitinha. É muito bonitinho mesmo. E o que que você faz quando você não tá brincando? Eu tô sempre brincando. É. Porque a gente aprender, a gente tem que brincar. A gente faz o que diz assim. A vovó diz, quanto balão tem aqui? E eu digo, tem todos. E ela diz, não, não seja preguiçosa. Eu digo, um, meu... É 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e 20.000. Não, não é. Qual que é a idade da Mariazinha? Eu tenho 5 aninhos. 5? Já sou adulta. A vovó disse que eu tenho uma postura muito adulta. É? Como é que é uma postura adulta? Assim é? Nossa, que bom. Que bonita! Os canudinhos aqui ficam muito lindos. O seu cabelinho? É. Eu adoro meu cabelinho, vovô pé de horas. Nossa. É enrolar no canudinho, assim, fazendo e faz pé de horas. Mas eu gosto. Você pode mostrar de novo como é que é o comportamento adulto? Que lindo! É assim. Tá certo. Não é? É. A vovó traz você. Quem que trouxe você hoje? Foi o vovô. Vovô? Vovô. Qual vovô? Ah, tu queres que eu diga? É. Deixa eu perguntar pra ele. Tá. Vovô Benedito. Olha. E como é que você chegou aqui hoje? Eu cheguei por uns pés. Fui caminhando, descendo. Ah. A mantinha dada no vovô. E chegava aqui. E a Mariazinha já sabia faz tempo que a gente ia conversar? Vovô disse que tá tudo programado. Ah. Eu não tenho. Eu vou quando o vovô diz pra ver. Nossa. Ah, só tem bicho. Isso é pra menino. É? É. O que que é pra menina? Boneca. Eu gosto muito de bonequinha de trapo. De trapo? Por que, Mariazinha? Porque a gente pode riscar e lavar. A gente já não é assim, não é? Não? Não. Olha. Você vem trabalhar numa linha de uma religião. Você sabe que religião que é? Não sei, o povo de estado viu. Você sabe da Umbanda? Sei da Umbanda. O que que é a Umbanda? Ih, tá copiando, o vovô que tá falando. Não! Ah, não vale. Umbanda, luz, paz, amor e caridade. Ah. Você aprende isso lá em cima? Tem que aprender, moço. É. Senão como é que a gente pode falar? É? É. Você vai na escolinha? Eu vou na escolinha todos os dias. Vovô me leva e vovô me pega. Nossa! Quem? E tem uma coisa muito, muito, muito adulta. Aprender. Muito adulta. E o que que você aprendeu a última aula? A última aula que a gente teve falando é da postura do ser humano. Ah, é? Verdade. Mas para as crianças de 5 aninhos? Pois não, o que que é? Eu vou te explicar, para brincar na escola tem assunto sério. Olha. Então aí eu tomo uma forma adulta, fatiadinha. Olha. E cresço. Nossa. Depois ficou assim mais mulherzinha. Ficou criancinha. Pequenininha. É. E aí eu aprendo tudo, todas as coisas. Como a gente tem que relacionar com o povo, não é? Com a comunidade. O que falou na aula? Quem que foi o professor? É uma senhora chamada Maria. Maria? Ela é boazinha? É muito boazinha. Eu gosto dela. Mas é a Aruanda? Aruanda, sim. Na Aruanda os alunos fazem bagunça? Muita bagunça mesmo. Aqui, ó, a bonequinha, ó. Tá aí. Vamos ver se você assim gosta. Tem duas, que bom de eu. Oi, que coisa. Esse é menina. Esse é menino. Olha. Esse boneco é menino, ele tá azul, fica aqui. Bota o panzinho. Que ele também vem comigo. Vem? É. Quando a gente vem, não vem, não vem sozinho, não. Que susto. Toma. Então tá, conta o que, que a tia Maria explicou na última aula sobre o assunto do relacionamento com os humanos, é? É. O que, que ela explicou? Que a gente nunca deve ser agressivos. Ui. Devemos espalhar primeiramente o conforto na sala. Deixando que a vibração do orixá faça as suas coisas que são para fazer. Nossa. Depois, quando tá tudo preparado, a gente vem. Nossa. É assim que eu falo das coisas. Você já encontrou algum espírito ruim? Olha, para falar de Tupanzinho, eu digo que ele é ruim. Tá me sendo que eu vou botar a boneca. Se é espírito ruim assim, é ele mesmo. Ele é ruim, é? É. Tá me sempre querendo roubar a boneca. E eu fico tão tristinha. Você chegou chupando o dedo? Eu chupo no dedo, gostar. E o vovô mandou tirar? Foi. Você sabia. Pra você ficar bonitinha. É. Aí eu ponho chute e ele disse, tira. Tira a chupeta. Daí você tira. É. Você é obediente. Só me dá pentinha. Se eu não obter o vovô, eu vou obedecer a quem? Oh. Não é assim. Temos que ser para obedecer os mais velhinhos. Você já morou na Terra? Já morei na Terra várias vezes. Ué? A última vez me perdi na praia. Ué? Porque tava uma grande guerra. Uma grande guerra que apareceu assim do nada. Então meus pais foram mortos e eu fiquei ali na praia sozinha e encantei. Encantei? Encantei, sim. O que, que é isso, encantar? Encantar é quando tu passa um portal pro outro lado. Ah, já sei. Entende? Passa um portal pro outro lado. Eu me sentia muito sozinha, verdade. Então, o Tupanzinho foi primeiro a aparecer a eu. Ai. E fez assim. Eu fiz assim pra ela. Não vou. Porque meu papai e minha mãe diziam não tá com estranho. Ele era um estranho, pequeno estranho. É. Mas era estranho. Ai. Mas depois então logo vi o vovô e vovó. Tive um medo, não é? É. Mas depois atrás daquela aparência rude, tava uma coisa muito bonita, então eu fui. Ah. Verdade? Tu se vi um vovô, tu vai ter medo. Ai. Porque alguns são feios. Aí não me importa dizer, o vovô diz pra ele dizer que é verdade. Isso mesmo, isso mesmo. É. É a verdade, né? Então imagina agora uma menina de 5 aninhos olhar pra aquela figura assim. Eu pensei, que é isso? Já outro pequeno com uma penazinha na cabeça fazia assim pra ele, não. Mas olha que só vi mesmo com o vovó. Só? Só porque o vovô tem aquele jeito muito doce. A né? Vovó? A vovó. Oh. Vovô é mais assim. Olha. Tira isso, não faz maldade, Mariazinha. Então tem que respeitar, não é? É, e a vovó é como? A vovó é boa demais. É? Boa demais. Ela conta história? Conta muita história, é muito bonita. Conta uma história que você mais gostou que a vovó contou. Foi de Jesus. É? Verdade. Que história que foi? A nossa história é o Evangelho, que ela lê pra gente. Ela lê o Evangelho? Ela lê, a gente aprende. Você acha bom as pessoas começarem a ler o Evangelho em casa? Olha, eu gosto, é uma historinha muito boa. Não posso falar pelos outros, não é? Cada um sabe de si. É. E vovô diz que Deus sabe de todos. Oh. Mas que era bom, sim. Era. Que era bom. Pelo menos ler a coisa que estava construindo boas ações na cabeça. Não é. Não é só deixar que se piolho. O quê? Não é. Piolhinho, aquele bichinho. Não é só deixar crescer piolho. É, não. Cabeça serve para outra coisa. Cabeça serve para pensar. Ah. Para unir as peças, uma peça. Ó, para unir balão. Ah. Dois balões. Oh. Porque conhecimento é uma cabeça e o homem tem outra. Ah. E duas cabeças juntas pensam melhor que uma. Nossa! Qual foi o momento mais feliz que você já teve na sua existência, Mariazinha? Na minha? Existência. Foi quando eu vi o rosto de mamãe. Nossa! É tão bonito a gente ver o rosto de mamãe quando a gente é pequeno. Não é? Ainda me lembro eu. Como é que foi? Eu fui sair do buraco escuro. Meti a cabeça. Me puxaram. Aí eu berrei. Aí não deu pra ficar pra lá de pegar. Sai, larga as mãos de eu. Depois me vira assim, me dá uma pomada no rabo. E aí mamãe olhou pra eu tão linda. E eu, oh, mamãe, é tu. Ele me bateu. Ele pegou eu num panozinho aí, num trapinho, e me entregou pra mamãe. Olha, o primeiro ser é muito lindo. É o primeiro ser que a gente troca com a mamãe. Já sinto ele do lado de dentro. Agora, quando a gente sai pro lado de fora, a coisa vira assim mais apegadinha. É bem assim. Gosto muito. E olha que vejo muitas vezes minha mãe. É? Vejo muitas vezes. Onde? Cá embaixo. Ela já encarnou? Não. Revoltada. É, tia. Por me ter perdido. Mas até hoje? Até hoje, sim. Mas eu nem sei quanto tempo faz. Já faz muito tempo. Ah. Foi daquela guerra da primeira que houve. Olha aí, é faz tempo, Maria, sim. É. Então, que a pessoa morre e fica revoltada, fica aqui? Não, aqui não, mas fica do outro lado mais. Ah, do outro lado? Sim. É um lugar gostoso? Não, é não. Eu não queria lá ficar. Por quê? Porque tem muito soro, muito ranger de dente. Você já foi lá? Só lá ficou vovó. Fazer? Pra ver como estava minha mãe, ela quis me mostrar. Ah... Mas ela não foi gostosa. A vovó quis lhe mostrar... Foi. A situação da mamãe. É. Pra quê? Você ia ficar triste? Eu já tava triste. Ah, você ficou mas pedindo. Mas depois vira aquele lugar feio, só olho pra mamãe à distância. Só à distância. Só. Perto não dá, não. Não dá? Por muita mão que a gente queira, a vovó ensina que eles não ouvem. Não ouve? Não ouve, não. Ué. Vovô diz que eles ouvem aquilo que eles querem. Hã? É assim. Tá bom, então. Se é o vovô diz, o vovô diz. É, se é assim, ué. É. A gente aceita, né, Mariazinha? É, eu aceito, pelo menos eu. É? Ah, vovô diz que cada um chora para seu lado. Cada um faz da sua realidade aquilo que pensa. O vovô falou? O vovô falou. Oh, e olha que é muito triste. É triste. Eu ouvi ela gritando por eu numa praia imaginária. Imaginária? Imaginária, não passava senão do cenário. Tu acredita? Nossa. Cenário como faz com o Tupanzinho. Quando derruba a pena e faz assim no cenário. Eu aqui, Tupanzinho, invisível. É um cenário. Então imagine. Porque um espírito está dentro dessa zona densa. Que está nessa zona densa. Densa. Vivendo aquela realidade de uma coisa que ele cria. Ah. É muito triste, moço. Ah. Dá pra chorar. Eu ainda deixei cair duas lágrimas. Se e chora. A avó apanhou. Apanhou? Disse que se elas tocassem no chão, mamãe podia ter um choque. Nossa. Ela apanhou duas lágrimas e disse também, vou ficar com elas. Eu não sei para que ela quis. É, tá certo. Não sei, ela pôs na sacolinha dela. Aquela sacola dela, eu... Não, Mariazinha, muito eu obrigado. Gosto. Você gosta? Senão o titio vai ficar comendo e não vai sair coisa boa aqui, não. Então, Mariazinha, quando a vovó ensina isso, daí você teve que voltar embora. Você ficou com saudade da mamãe? Não fiquei, não. Eita. Sabe por quê, moço? Por quê? Porque a vovó diz que ter saudade é pior. Ah. Ter saudade é ter pena do espírito. Ah. E eu, se se eu amo mamãe, eu não tenho pena dela. Não. Não tenho pena. Então, vovó, ela diz isso. Não chore por mamãe, que ainda prejudica ela. Oh, e eu não choro. A gente também tem que fazer o que a vovó diz. Pra gente ficar mais esperto, não é? Então eu não tenho. Oro pra mamãe, canto pra ela. Canto muita coisa. É? Uma criança pequena não é estúpida não, moço. Não é? Não. Você vem aqui trabalhar nos terreiros de Umbanda? Venho. Como é que é lá a hora que você chega? É divertimento, não vem toda criançada, toda. Ah. Toda criançada tem terra, a gente prega a partida dos outros e tudo. Prega a partida? Partida. Fala sim. Uma que você já pregou. Trocar balão, roubar o copo de sumo, tirar o copo de... tirar o guaraná e pôr água e dar pra ele. Nossa. Eu gosto de fazer essa travessura. Olha só, a avó não puxa a orelha? Não, a vovó ri. A vovó diz, desde que não brinque, pode fazer. Eu não sou muito de brigar com as pessoas. Não é? Não, nem com as crianças, não. Porque já sou muito adulta. E o Tupanzinho? Ai, adulta. Okay. Então, e o Tupanzinho? O Tupanzinho é muito chato. Mas tem bom coração, sabe? Ele é um espírito que é mesmo índio, pequenininho, ponto pequeno. Eu também já pensei que ele não cresce mais que aquilo. Não cresce mais? Não. Que? Porque ele tá sempre dizendo, ele não faz assim. Não faz? Você faz assim, quando você faz assim, você muda? Mudo. Muda a cara, só fica do mesmo tamanho. Não, cresce. Cresce? Porque... essa coisa aí que a vovó fala, é a transfiguração do espírito. Que a avó ensinou? Que a avó ensinou, sim. É só você fazer como? Isso, aí já... já tá. Nossa. E você fica uma mocinha. Porque fico mais bonita, fico mais esperta. Mas a criança é mesmo esperta, mesmo sem fazer assim. É? É. Porque a gente vê as coisas também. Sabe que aquela coisa que vocês veem nessa caixinha ali, assim, a gente vê a vossa vida aí. Vê? Vê. E depois a gente diz, olha, isso eu não vou querer fazer. Não vai querer fazer? Fala uma coisa que você viu e não ia querer fazer. Do quê? Fala uma coisa que você viu na caixinha e disse, esse eu não vou querer fazer. Eu não vou querer ter médium que mate. Médium? Que mate. Que mate? Sim, que mate. Que pessoas. Mate. Nossa. A gente vê isso também. Ah, claro. Na a Terra tem vai... uma gente que mata a outra. Olha lá, não é assim. Essa você não quer. Esses eu não quero, não. Mas seria tão bom trabalhar com médium na cadeia, Mariazinha. Mas não dá pra trabalhar. Porque aquilo o vovô diz que é um anto de precocidade. É o vovô que fala. Anto do quê? Precocidade. Já entendi tudo. Nossa. E tem que ter um ambiente certo, né, Mariazinha, pro Erê chegar. É isso que o vovô fala. Não chega em qualquer lugar, não, né? Não, vovô diz. A Umbanda pode ser feita em qualquer lugar. Mas não é qualquer lugar que deixe criança. Entende? É. Verdade? Eu até tinha medo se fosse passar numa prisão. Tinha medo que eles ficassem com eu lá dentro e estivessem usando meus canudinhos para limpar as paredes. Nossa! Não é. Homem faz cada coisa. Ai. Nossa. Então agora ultimamente, nesses últimos anos, a gente tem visto muita coisa. Viu? Muita... e a gente evita também. Evita, é? É, vovô diz, a gente vamos todos com os vovôs e vovós e ajudamos. Como é que o ser humano adulto faz para não deixar a criança interior ficar tristinha? Esquecer dela. Porque a vida tem que ser sério na vida. Até assim. Quando você quer falar com uma criança, se fala com a criança. É normal? É. Se você está falando... falando comigo, é. Você está falando com sua criança. Uhum. Sim. Você entende? Sim. Eu é como se fosse o espelho. E você fala comigo e a sua criança brinca comigo. Uhum. A gente salta, a gente toca bebida, a gente toca tudo. Uhum. Porque a criança de outra pessoa fica aqui, roda. Fica? Aqui de roda, comendo as balinhas, comendo tudo. Entende? Aquela luzinha ali é mesmo para sua criança interior e para deles todos. Olha. Mas às vezes a vida, o trabalho, a preocupação com ter o que comer faz o ser humano ficar muito sério e esquece de brincar, de se divertir, de viver essa criança interior. Tem que fazer criança. Como é que faz? Sabe, não sei, vovô é que tá dizendo que faz criança. Eu não sei. É, faz criança e logo vai ver o trabalho que tem. Não dá tempo para mais nada. Ou brincando tá ferrado. Não é? Você gosta da bonequinha, né? Gosto muito da bonequinha, já dei nome pra ela. Então conta, Mariazinha, quando você chega na Umbanda pra trabalhar, que tem a gira, quando você chega no portão da Umbanda, quem que você vê lá, tem alguém guardando, como é que é? Sempre alguém guardando. Como é que é? A gente faz assim pra ela, oi, guardião. Ih. E eles cumprimentam, gostam muito da gente. Gosta? É, gosta. Eles são feios? Não são feios, são muito altos. Muito alto? A primeira vez que eu fui no terreiro do Umbanda, eu passei e o vovô tava rindo. Tava rindo? Vovô. E depois falo com o vovô e o vovô rindo. Porque eu passei. Passou? E eu virei pra vovô e disse, eu passei só. Mas tu não vê nada, eu não vejo nada. Aqui do esporte, era as pernas do guardião. Quando eu olhei assim pra cima, eu tive medo. É. Me agarrei nas pernas de vovô. E o guardião mexeu assim na minha cabeça. E eu fiquei assim, já revoltada, tava mexendo nos canudinhos no corte. Ele mexendo, mas depois é que já até foi engraçado, não é? Porque eu tava com lá com o comichão e ele coçou. Eu até pensei, guardião, é pra coçar. Certo. Pensei eu. É. E o vovô disse logo assim, não é pra coçar não, se põe no seu lugar, menina, vai pra dentro. As palmadas de vovô é como gelado, com balinha, como doce. É. Ô Mariazinha, você tem alguém em casa curioso pra saber qual que era aquele guardião? Você lembra o nome dele? Esse guardião eu lembro, sim, Tranca-Rua. É. Tranca-Rua das Encruzilhadas. Olha. Porque é o mais alto dos Tranca-Rua. É? Maior. Nossa. Tranca-Rua das Almas tem aí 1,97m. Vovô que tá falando. O vovô que disse. É bom a gente ter um vovô pra ajudar, né? É? Esse tinha que tamanho? O qual esse? É. Meu pai é uns metros bem valente, não é, vovô? 6 metros de vovô. Nossa! Quem é que via, não é? Não. Eu pequenininha, passei, não vi nada. Só vi vovô dizer, licença. É. Tá 2 potes, né? Agou. Agou. Agou. Ele é pouco, foi eu vi ele rir, mas tá vovó. Foi quando eles disseram, entrou ali de baixo, de cima. E vi aquele tamanho grande, ele nem tinha visto a cara dele, já tava fugindo pra frente da rua. Minha avó me acolheu. Olha. E como? Então, nenhum espírito que não é pra entrar ali consegue passar por eles, então? Não, porque eles têm aquela missão, moço. A missão deles é estar ali e estar em outros lados em simultâneo, você sabia? Porque aquele que está na porta, aquele que fica na porta, não é Exu vulgar, não. Não é? Não é, não, moço. É um Exu Orixá. Porque se está na porta, ele está comandando as outras coisas. Já responde pro Orixá direto. Olha aí, se está comandando as outras coisas. É. Então, são assim. É. Isso mesmo, forte, orixá mesmo. E você já viu algum? Posso deitar aqui um pouquinho? Deitar? Eu posso ficar brincando. Ah, Mariazinha. Mas você tá na televisão. Você tá naquele negócio quadrado. E você vai derrubar o suco? Não derruba. Porque eu não deixo. Não deixa? Não. Mas tá bom, então. Vou perguntar uma coisa pra você. Você já encontrou com o Exu Mirim? Exu Mirim? Ele tava pra lançar aqui. Ah. Queria fazer essa maldade. Mas o vovô não deixou, não. É? O vovô não deixou. Por que maldade? Porque se é pra vir, não vem isso. Apesar dele ser uma qualidade dele muito forte. Mas que responde pelo aquilo que tá mais baixo. E a gente responde pelo aquilo que tá mais alto. Olha. Mas ele não deixa de ser dele. Entende? É assim. Esse Mirim Orixá é muito valoroso, é? Desse vovô. Muito valoroso, encerra muitos mistérios dentro dele. É? É verdade. E eles têm, assim, idade de adolescente já, né? Deve ter para 7 a 12 de... 7 a 12. Esse que ia vir era quem? Esse que vinha aí, era Mirim. Mas qual é que era o nome dele? O nome dele é Jumirim. Ah. Mas eu sou Mirim. Sei que ele é daqui. Daqui de Portugal. Ah, entendi. Porque esse espírito já começa a entrar dentro. A missão dele é aqui. É. Entendi. Claro. São os espíritos daqui desse país que já começa a ser puxado para a linha da Umbanda. Ah. Entende? Começa a trabalhar. Olha. Caboclo daqui. Tudo tem? Não tem. A minha cabeça não me dá falta de abraçar. É? Ela gosta do quê? De mim. De te abraçar? É. E a hora que você for embora, ela vai ficar com saudade? Acha que eu devo levar ela? Deve. Mas pergunta pro vovô. Eu depois pergunto. Não deixa. Então tá, daí você chegou no terreiro de Umbanda. Como é que foi aquele dia lá, aquela primeira vez que você foi? O que que tava acontecendo? Eu ia ver uma gíria de preto velho. Porque na gíria do preto velho tem muita criança, sabe? É? Muita criança. Não. Porque esse espírito funciona dentro da Umbanda e dentro de outros cultos também. Funciona como roda, círculo. Então, no círculo tá o vovô, no círculo tá o Exu, no outro círculo tá o caboclo. E atrás do vovô, no círculo mais pequenininho, está eu. Ah. Está eu. E Tupanzinho. Ah, tá, não pode esquecer Tupanzinho. É, não pode. Ele vem sempre atrás. Eu já tentei fazer com que ele fosse para outras colônias. É? E como é que você tentou? O vovô mandou eu buscar ele. Ah. É verdade, é verdade. Mas a gente tem que errar. É. Porque se a gente não erra, como é que a gente Mas vai... Mas o que, que você fazer? Fez para ele parar lá? Disse a ele que estavam lá os pais dele. Que maldade. Ele também, os meus estavam lá embaixo. Mas esse não é problema nenhum, né? Então o vovô depois... Candidato Panzinho, candidato Panzinho. Ele fala, vai pegar ele lá. Lá diz que é. Então você falou que os pais dele estavam lá e o desejo dele de ver os pais dele. Ah, foi muito grande. E ele foi sozinho? Sozinho. Espírito de criança. Não é perigoso? Não, que isso. Espírito de criança é muito adulto. É muito adulto? Não é. Quer dizer que é forte? É forte, tem muita força. É. Porque a gente se pode perder. É. Mas a luz que ilumina a gente nunca nos perde. Não. Entende? Porque está sempre protegendo a gente. É uma coisa muito gostosa. Nunca tentou um espírito trevoso pegar um erê? Não consegue. Por quê? Porque quando isso sucede, o vovô já sabe faz tempo. Então nunca consegue mesmo. O vovô já sabe? Já sabe, ele não ensina coisas a gente, é assim. Ele ensina vocês a conversar com o espírito trevoso? Ensina. Ensina. Mas o espírito mais trevoso que existe é ser paciente. Ah, não é o Tupanzinho. Ser paciente. Porque às vezes a gente já tem aquela dificuldade, não é? Porque quer papai, quer mamãe, quer titios, quer vós, né? Quer isso tudo. E a gente sente saudade. Mas depois o vovô vem e conforta. Conforta? Conforta. Uhum. A gente tem saudade disso. Saudade do quê? Do papai, da mamãe, da mãe. Depois que? É, depois que parte. Oi, eu é assim que eu me sinto. Tupanzinho também. E todo erê que tá conosco, todos sentem. Mas respeita, né, o momento. Respeita as coisas todinhas. Claro. E o que o vovô ou a vovó ensina para vocês sobre Deus? Ele diz que Deus é como um algodão doce. O que que é? Algodão doce. Sim, muito. Sim, mas como que é? Como que aquilo que a gente agarra, que não deixa cair, e que vai comendo, comendo, comendo, sem nunca acabar. Nunca acaba o algodão doce. Nunca. Daqui nunca acaba nunca. Ah, bom, porque aqui acaba. Aí acaba. Não acaba? Ó, aqui não. Ah. Aqui é muito algodão doce. É. Até nos recreinhos que a gente tem, onde a gente vai brincar, tem algodão doce. Nossa. Pendurados, assim. Parece que nasce. Você viu agora? Se mexeu os braços, ela ficou agarradinha no seu pescoço. Pois é. Aí. Aí. Então, eles ensinaram isso, você entendeu bem que é o que, que era Deus. Sim, entendi. Deus é uma coisa muito doce. Ah. Que necessita transformar. Porque aquilo que é doce que cai dentro da barriga, diz vovó, fica doce também. E eu sinto isso quando como algo tão doce. Entendi. Ô Mariazinha, por que, que o espírito trevoso é ruim? Vovô diz que não é ser ruim. Às vezes é a ignorância. Ignorância? Às vezes é a ignorância. E aí, quando eles vêm aqui na Terra, nós devemos maltratar eles? Não se deve maltratar ninguém. Nem o trevoso? Nem o trevoso. Mas se não maltratar, ele pode morder a gente? Aí lá alguém vai morder um ano que não toma banho? Ninguém quer. Porque a gente é uma coisa. Até mesmo o espírito trevoso, ele é esquisito naquilo que quer do ser humano. Ele é o quê? Esquisito. Como assim? Nas escolhas. O espírito trevoso não come qualquer coisa. Entendi. Que vai morder. Vai morder uma coisa boa. Quando é pra morder, toma alguma coisa boa, não é? E você disse que ser humano não toma banho. Não toma banho. Mas ele toma banho todo dia. Mas não é esse banho que eu tô falando. Isso, explica pro pessoal. É da prece, é do coração, é da dedicação de desejar o bem ao outro. O amor. Esse aqui é o banho que eu falo. Caridade. Uhum. Não é? Mas se você não é. Se você sabe que ele não é puro, dê a sua pureza. Se você sabe que ele é mau, dê o seu bem. Se ele não quer as coisas e continuar que nem mal, se afaste dele. Pronto, caso tá arrumado. É só virar as costas, moço. Olha. Só virar as costas. Porque hoje em dia espírito, há poucos espíritos na Terra que façam obsessão por possessão. Como é que é isso? Como é que é? É, pergunta. Espírito que já não domina a pessoa. Você estudou isso? Estudei. Você é estudada, hein? Olha, então. Então conta. E funciona. Então conta, o espírito domina a pessoa ali. Domina a pessoa, domina toda a parte motora, tudo. Então a pessoa é vítima. É vítima. Mas hoje em dia isso já não existe. Não existe. Não existe, muito pouco. Hoje? Essas manifestações. Não entendi. Quando tem um momento de obsessão entre um espírito encarnado, O encarnado é vítima? É? Pode não ser. Pode não ser? Pode ser aquele que está atacando ter sido a vítima. E tem isso? Tem. Muito no astral. Pode? O espírito que ataca muitas vezes é a vítima. É. Como assim? Olha, imagine você o seguinte. Esse balão é meu. Deixa eu mostrar o balão para as pessoas. Pode. Ah, balão seu. Esse balão daqui é meu. Uhum. Você vem, pega o balão e destrói. Ai. Eu sou a vítima. É. Mas se eu for mazinha, eu vou atrás sempre da pessoa e virar um obsessor. Se você for o quê? Mazinha. Entendi. Não é. Não é Mariazinha, né? Não, Mariazinha não. Se você for má. Má. Mazinha, né, no seu caso. Mazinha. Isso. Você vai atrás da pessoa e faz o quê? E atingiu ela. Eu quero balão. Ai. Quero isso, quero aquilo. Que a pessoa pode até morrer. É. Eu sou a vítima, mas me tornei um obsessor. Olha. Isso só um espírito ignorante, igual você falou, né? É. O Erê não faz isso, não. O Erê não faz isso. Eu não faço. É. Mas o vovô diz sempre pra gente falar de nós, da experiência. É. Pra nunca pegar o outro como experiência, porque o outro pode não gostar. Isso. Não é? É, é assim que eu penso, que o vovô ensina e eu faço. Sim, isso mesmo. Você já desobedeceu o vovô? Algumas vezes. Qual foi a pior? A pior foi não comer. Não comer? Eu queria balinha e o vovô nem pensava. Ah. É que começou, pá. Nossa, chato, né? É chato demais. Ainda bem, hoje é o vovô. Não é chato não, tem que comer, mas... Não. E aí você falou, não vou comer, não vou comer, e ele disse o quê? Não come, não come, mas não come palinha. Ah, entendi, ficou de castigo. Então vamos voltar para aquela gíria da Umbanda. Aí você entrou, tinha os guardiões na porta, era a gíria de Preto Velho. De Preto Velho. Então? Então eu fui aprender a conhecer os trabalhos da funcionalidade dos Uterê, claro. Dos Exu. Dos caboclos trabalhando cada um em sua realidade. É muito bonito se ver. É bonito? Muito bonito. Entende? Porque cada canto depois, cada ponto cantado, faz atividade numa energia. Se for de caboclo, se for de Preto Velho, estiver cantando para caboclo, a meia da sessão, essa energia do canto ativa mais a energia do caboclo e o caboclo vai trabalhar junto do Preto Velho. É. E você já viu assim o que acontece com as pessoas quando elas chegam, como que elas estão? Ai, nem me lembro. Ah, ensina pra gente, Mariana. Vem cheio de coisa, teias e teias e teias no corpo. Tem barata? Barata, rato, corpo. No corpo? Isso. No corpo. Ali mordendo? Ali mordendo, porque vovó diz assim, que as pessoas até constroem coisas como faca e transportada no corpo, como aquela pessoa que pega a faca e diz, eu me mato e não se mata. Ah. Mata aquela faca e fica lá. Fica? Fica no corpo. Como as pessoas diz assim, parece que tá uma muralha na minha vida. E a muralha fica lá. Entende? A vovó diz, olha, isso daí tem que levar banho disso daqui. Claro. Então na Umbanda, aí chega, vamos dizer, uma pessoa última que você viu, como é que ela chegou? Feia assim. Toda cheia de buraco. Buraco? E passei minhoca saindo do corpo dela. Minhoca? Minhoca saindo. Ai, que feio. E olha que a pessoa na vida humana, ela tinha câncer. Tinha? Tava comendo tudo. Começou no tupetérico e já tava comendo. A minhoca? A minhoca. Então a gente pode dizer que todo mundo que tem câncer tem minhoca no duplo etérico? Não, porque é uma forma que aquela pessoa tinha de poder criar aquilo pra ter a imaginação daquilo que era o câncer. Outra pessoa pode ter outra coisa? Outra pessoa pode ter, por exemplo, só um buraco cinzento. Ah, ou um outro bichinho. Pode ter uma aranha. Nossa. Pode ter aquele bichinho que é sanguessuga. Sanguessuga. Sanguessuga. Pode ter. Pode. Grilo não tem, né, Mariazinha? Não. Porque tá. Grilo não faz mal. Quem? O grilo. O grilo? É. Animal pra tudo faz mal. Faz. Então tá, daí ela chega no terreiro e ali com aqueles bichinhos tudo nela. E nesse caso específico tava cheio de buraco. Boa. E minhoca saindo. Minhoca saindo. Daí foi falar com o preto velho. Foi falar com o preto velho. Então, o preto velho já começou trabalhando, mandando fumaça pra cima da pessoa e ouvindo ela. Quanto mais ela falava, mais aquilo vinha pra fora e preto velho pitando pra cima dela. Então, a fumaça quando sopra é um imã que suga esses miasmas. Envolve e destrói. Ah. Encaminha. Ah. Envolve, destrói e encaminha. Encaminha. E aí quanto mais vai soltando a fumaça, vai fazendo isso porque é muito bichinho que vai saindo, né? É muito bichinho. E vê uma coisa, normalmente são outros espíritos muito atrasados que vovô fala que a quem é dado isso pra comer. Que eles deram e levam de volta. Explica de outro jeito, Mariazinha, pra quem não entendeu. A doença na Terra, toda ela é doença do espírito. Primeiro no espírito? Primeiro no espírito. Sim. Nada surge no corpo humano. Tá. Sem que não tenha a sua existência no espírito. Isso. Então, quando a pessoa, ela vem carregada com essas energias, já no duplo etérico, aí é trabalho feito em cima dela. Por espíritos atrasados. Que querem, através daquelas coisinhas, aquelas minhoquinhas que saem do corpo, que outras pessoas chamam de ovo. Ah. Chama esse ovo, então é sugado, posto no fumo e destrói, leva essa capa para cima do espírito que estava obsidiando a pessoa. Ah, que estava ali fazendo a maldade. É. Porque quando você cria uma energia e desqualifica ela, alguém tem que qualificar de volta. É lógico, tem que ser assim. Tá. E pela fumaça sai. Mas pode haver coisa que não sai pela fumaça. Que tem aqui, tem a ver com o espírito do mar. Pergunta. Negativo. É? Pergunta pro vovô se o fato de voltar pro espírito que mandou tem a ver com a primeira e a segunda lei. Das três. Tem. Tem. Causa e efeito, ação e reação. Reação. Tá sob o jugo daquelas duas. Tá sob o jugo daquelas duas. Olha. Claro, claro. Então, Mariazinha, pronto. Daí, a pessoa entra, ela nem sabe que ela tem tudo aquilo. Não. A pessoa sabe que tá mal. É. Mas não sabe de quê. Mas como que a gente sabe que a gente tá cheio desses bichinhos no corpo? Olha quando você, por exemplo, tá cansado. Desvitalizado. Aí dá pra sentir que alguma coisa não tá bem, não. Sim. Então, quando alguma coisa não tá bem, você tem que fazer uma prece vinda do coração, uma prece dedicada a Deus, dedicada a Jesus, para que todo mal saia de vós. Todo mal? Todo mal. E se a pessoa tem fé, aquilo sai. Se a pessoa não tem, não sai. Não sai. Porque do jeito que aquilo está enrolado na pessoa, não sai nunca, não é? Não sai fácil. A pessoa que está enrolada, ela não tem fé porque aquilo já está enrolado intrínseco na carne. Se ela não tem fé, não funciona. Não funciona? Às vezes, se a gente passar por um lugar feio, um lugar sujo, pode pegar também? Pode pegar. Porque Veja uma coisa, o corpo humano ele tem a funcionalidade de absorver as coisas. Porque o ser humano ele tem uma coisa na cabeça que ele limpa tudo, onde vai limpa. Onde vai é uma esponja que suga. Faça a vontade do Senhor. Ele quer pronto. Então, a ser humano quer pegar tudo de qualquer lado. Nossa. De qualquer lado. E leva pra casa. Bicho. Bicho, mal, nossa. Mal, feio. Suga, suga. Suga, suga. Depois tá. Pode. É assim. Tá depois lá com a mulher. E a mulher se sente incomodada. Ai. Vovó diz isso. É. A mulher se sente incomodada e começa a ver. Aquilo que separar as pessoas uma das outras. E às vezes o homem se sente incomodado também, né? Não é só a mulher. Ele já se sente incomodado já. Isso. Ele espalha aquilo que sente. Uhum. Diz o vovô. Claro. E aí, o banho, do que é bom pra fazer em casa pra não ter que esperar um preto velho recomendar? Por exemplo, qual banho que é bom? Olha, bem quando a pessoa não tem nada nem ela tem. É o que é isso? É uma coisinha daqui da almofada. Ah, almofada. Da almofada. Quando a pessoa não tem ervinha, pode pegar uma cachaça. Cachaça. E jogar assim do pescoço pra baixo. Cachaça? Cachaça. E alivia. Alivia? Alivia. Não tem cachaça, tem charutos. Passe. Tudo isso por você me dizer, quebre eles, põe o saco preto, vai jogar na mata. O charuto? Charuto. Porque... Sete charutos. Sete? Mas e se tiver ervinha? Qual ervinha que é boa? Guiné. Arruda. Charuto. Tá bom. Misturado com cachaça. É. É, assim, naquilo tudo, bem assim. Depois deixa, faz assim, espreme ali forte e deixa só o liquidozinho. Ah. Aquele põe dos ombros pra baixo. Mas você não tá de traquinagem, né? Não, vovô, não deixa. Não deixa? Não deixa, não. As pessoas às vezes acabam fazendo. Não, pode fazer que funciona. É. Até se a pessoa te ver. Sal, ela tem que ter cuidado com o sal. Com o sal, ele, em vez de retirar as coisas, ele batiza as coisas. Batiza? É, como é que o padre batiza a criança? Ah. Banho de sal prende as coisas ainda mais. Agora, banho de sal feito no mar de Iemanjá, 21 ondas seguidas, aí tá tudo bem. 21 ondas? Seguidas. Haja paciência. Aí tá tudo bem. Uhum. Mas agora por sal uma coisa, tomar de cabeça aquilo, você está batizando as trevas em vós. O que é isso? É verdade. Ah. O vovô que diz. Aham, claro. Entendi. Então, quando a gente. Todo mundo pega esses bichinhos? Todo mundo. Ou só quem apronta? Todo mundo. Porque é uma coisa que está suscetível lá todo mundo. Ah, é por isso que tem que tomar banho diário. Banho diário, com oração, com prece, que é a mesma coisa. Fazer aquilo que o cavalo falou, fazer aquilo do reiki. Do reiki. Que é muito bom. Ou então se pôr assim. É, ele falou pra gente. Ou se pôr assim. Antes de gravar. Assim. Que é isso? É o que eu vou estar dizendo. Ah, é, assim. É um mudra esse coisa. Eu acho que é, não sei, vovô. É um mudra. Ah lá. É um mudra. E... Trabalhando a parte mental. E esses dois juntos com aquele dois juntos trabalha a parte mental e emocional. É? É, tá. Foi assim. Não, não pense em nada. Inspira e inspira. Nem pense nisso. Ah. Deixa a coisa acontecer, diz o vovô. Ah. Faça, só ter... Só fica assim? Só assim. Quanto tempo? Até dar uma explosão de purificação. Ah. E como é que a gente sabe que a gente escuta a explosão? Vai sentir no corpo, moço. Ah. Então tem que ter essa intenção de limpeza. Quando faz isso daí, assim, aí a intenção que você tem ali vai ativar alguma coisa. Sim, ah. Dentro de vós e fora de vós. É assim, então. Qualquer momento do dia a pessoa pode fazer isso aí? Pode fazer. Olha, Mariazinha, pode essa daí fazer. Tá mais fácil do que a outro banho. É muito difícil aquele outro banho. Essa daí tá fácil, sim. Todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode fazer. Mas e se não conseguir ficar, a pessoa tem problema nas costas, não consegue ficar sentadinha assim igual você? Pode sentar numa cadeira. Não precisa ficar com a perna cruzada. Não precisa. Só a posição dos dedos, sim, que é importante. É, só isso, mas nada. Ah, entendi. E ela não tá fazendo meditação. Não tá, mesmo? Não, ela se tá limpando. Limpando? Porque o objetivo é isso. É isso. Só mais nada. É isso, claro. Vovô disse que quando o homem pensa numa coisa, ela acontece. Se é pra limpar, é pra limpar, acontece. Muito bem. Então agora a gente tá voltando lá no terreiro de Umbanda. Daí você vê todo mundo trabalhando. E se o vovô tá numa gíria de preto velho, fala mais um pouco daquela atividade que você fica naquele círculo pequenininho. Aí fico eu e Tupanzinho vendo as coisas, como é que eles funcionam. E até vendo outros herês, como é que eles trabalham junto com o vovô. Porque deita um carro na porção e o herê vai e limpa. Que faz o quê no chão? No chão, vovô. Lá com aquela... alecrim. Com cachimbo. Com a espada do Ogum. Com a espada dançar, ele tá batendo. Tá. Limpa. Nada de ervinha. Então a gente limpa aquilo para fora do circo para isso levar. E fora daquele circo onde a gente tá, fica Jumirim. A gente tira as cartas e Exu leva. Claro. Porque eu trabalho em conjunto. É bonito. Se não for assim, não funciona. Por quê? Porque tem que ter. Porque daí o vovô quer ter que fazer tudo. É, o vovô faz tudo e tem que ter colaboração de todos. De todos? De toda a pessoa que está ali, todo o espírito, até as pessoas ajudam. Quando está servindo o vovô, a pessoa que está de lado, carbonando, ela é beneficiada pelo aquilo, pelo fumo que dá, pelo vinho que serve, pelo café que serve, ela é beneficiada. É? Quando ela vem, ela tem que tocar em vovô. Nas coisas de vovô. É mesmo. E vovô limpa esse carrinho da pessoa. Nossa. E quando você entrou num terreiro e que você viu, como é que fica o lado dos Ogãs quando eles estão tocando? Os Ogãs é o lado mais limpo. É. Porque o batuque, a vibração do batuque tem ritmo e tem regra. Tem regra. Então ali... ele cantando, ele batendo ali, não brinca não. Não o quê? Não brinca. A sujeira não brinca ali. Não brinca. Porque a sujeira vai pelo som, pelo bater e pela terra. Vai? Vai sendo levada para outros lugares. Claro. E se eles então tivessem algum carrego, algum bichinho? Vai logo. Vai logo. Ogã é muito importante. É? Muito importante no terreiro. Por quê, Maria? Porque o ritmo dele é que sustenta o terreiro. É? Então, se ele não tiver ritmo, não sustenta. E sabe que o som, a gente aprendeu com o Novox, é uma qualidade do co-criador no universo material. Eu ainda não sei isso. Então, vovô, pergunta pro vovô se tá certo. Não vou estar dizendo que sim. É, aí. Então, aí o Ogan... então, os filhos de fé, quando entram no terreiro, eles são limpados lá fora? Todo mundo. É. Eles começam a ser limpos 3 dias antes. 3 dias antes? 3 dias antes. Em suas casas. Ah, nossa. Então não pode ficar fazendo coisa feia, falando palavrão. porta, que se eles falam palavrão, a gente limpa, limpando tudo mesmo, né? Foi 3 dias antes que ele é visitado. Ele é visitado pelos espíritos que vão trabalhar na gira onde ele vai. Com ele. Entende? Se ele for para ir para uma gira de preto velho, se ele for para ir para uma gira de caboclo e essa sessão seja de preto velho, então ele vai, mas não vai ser limpo. Vai ser ouvido. Escutado. Porque só na próxima sessão, quando ele acabou, o que é que ele vai? Aquele tempo, se passou muita coisa de limpeza profunda que acabou com o faz nele. Ah. Então é bom ser filho de Umbanda? É bom ser filho de Deus. É bom o quê? Ser filho de Deus. Por quê? Porque Deus está em todas as casas. Ah. Mas, por exemplo, um católico não tem a entidade que vem limpar. Tem, vovô, disse que tem. Tem, é. As almas do cruzeiro que estão na porta da capela. Ah. Que estão nas caras. As almas santas e benditas. É. Oh. Tem limpeza. Tem limpeza. E o padre já se beneficia 3 dias antes. Olha, tá aí. E o Exu que está destinado a rodar a capela. Rodar? Rodar. Exu, na católica? Exu. Por que não? Quando tem batismo, nós estamos lá. Ah, o Zerê. É criança, vamos proteger, abençoar. Ah. Então aí no mundo astral existe solidariedade entre as religiões. Eu não sei essa palavra, mas eles estão todos unidinhos. É? Todos. Todos unidos. Hoje em dia, já a padre há de ser como é preto velho. Hoje em dia, já a padre há de ser... A incorporar... É padre como é preto velho há de ser. Peraí. Um espírito de um padre, que foi padre na outra vida, isso. Não se importa de ser como preto velho. Não. Só o Frei Policarpo. O Frei Policarpo, eu não sei. Você conhece ele? Já falaram dele pra eu. Já é. Mas gente... ele é muito esquisito. Não, é gente boa, gente boa. Para. É? É, ensinou muita coisa bonita pra gente. Depois você assiste o diálogo. Tá bem, eu vou ver. Na sua tecnologia lá. É melhor que essa. Você consegue ver o diálogo que eu faço lá na Aruanda? Consigo. Muitas das coisas que você faz aí, a gente assiste lá. Oh. Porque tem que ser. Porque se não houver material didático, diz o vovô, como é que a gente aprende? Ah, mas toca nas escolinhas o diálogo com os espíritos? Toca. Que bonitinho. Então, como é que a gente podia aprender? Ah, aprende uns com os outros, né? Até dessa forma. Ai, que bonito. Graças a Deus. Ô, Mariazinha, você acredita que já tá chegando no final? Não. É verdade. Já chegaram? Então, tá chegando. Dá pra ficar mais 5 minutos? Tá bom. Tá? Então fala, Mariazinha, você gostou de vir? Eu gostei. É, o que você mais gostou? Docinho. É gostoso. É. E vou deixar eu pegar. Deixou? Você quer usar o chapéu mais um pouquinho? Não precisa? Vou ver disse pra gente não levar besteira. É. E você gostou da boneca? Gostei. Mas eu tenho um. Você tem? Bonitinha. Parecida com essa. É. Só que tá vestido. Tem bichinho na Aruanda? Bichinho? Tem. Coelho? Coelho tem. Qual bicho você gosta? Gosto de cão. Cão? Gosto muito de cachorro. Mas lá não morde, né? Não morde nada. E é só pequenininho? Não, pode ser grande também. Pode? Pode. Eu gosto do animal. Ah, entendi. Ele pode mudar o tamanho dele. Pode. Animal só não pensa como ser humano. Qual que é o animal mais grande que você já viu? Mas termina a sua frase. Animal só não pensa como ser humano, mas... O animal maior que eu vi é a aruana. É. Elefante. Tinha isso? Eita, que é grande a aruanda, hein? A aruanda é muito grande. Muito grande. É. Cabe uma terra e meia a aruanda. Nossa. Se aqui numa cidade a gente consegue ver elefante em zoológico, por que que não teria na aruanda? Lá tá tudo solto nos pastos. Tá. Leões nas florestas. Bonzinho, né? Ah, ninguém come ninguém. Ninguém come ninguém. Mas você passa a mão no leão? É? Você passa a mão no leão? Eu passo, sim. Mas você nunca teve interesse, né? Mas eu passo nos animais todos. Tá bom. Tem algum animalzinho lá que não tem na terra? Tem um animal que é parecido com o leopardo. E que uma hiena. Que teve na terra. E que desapareceu. Parecido? Uma mistura desses dois? É. É feio então, hein? Era muito bonito. Era? Que cor que é? Luto. Ah. Muito bonito. É. Mariazinha, que mensagem você passa pro ser humano que tá assistindo o Erê agora? A vida é uma brincadeira. Que se sai pra brincar. Só isso. Tá certo. Vovô tá chamando. Tá? Então, fala pro vovô passar uma mensagem pra gente através de você. Os verdadeiros filhos da Umbanda inclui até os órfãos. Que mesmo sem paz, mesmo sem família, são acolhidos no amor de Cristo todos os dias. Nossa, que lindo, Mariazinha. Ela é que disse. Tá certo, então. Olha, antes de ir embora, a gente pode também perguntar ao Tupanzinho se ele quer dizer alguma coisa. Porque tadinho, ele ficou aí, né? Não falou nada. É, tadinho. Moço, tu é escrava. Credo, tadinho. Conta aí, Mariazinha. A criança é pequena só para adoçar o coração dos homens grandes. Porque não há pequeno que não vá ser grande. Mas um grande nunca volta a ser pequeno. Oh. Bonito que ele passou. Você gostou, Maria? Olha, eu podia até dizer que fui eu. Pronto, vovô Raia. Muito vovô Raia. Então agora passa uma sua, Maria. Senão. Minha? É. Faço que as palavras é do Tupanzinho. Pronto. Porque essa aqui é muito bonita. Você achou? Achei. Tá certo, Mariazinha. Que musiquinha você mais gosta pra ir embora? Ah, eu não gosto de nenhuma. Nenhuma? Pra ir embora eu não gosto de nenhuma. Quem gosta de ir embora com tanto balinha, tanto doce? Você quer comer mais alguma coisa? Qual que você mais queria comer agora? Vovô não deixa. Tá na hora já, né? Tá na hora de pôr a barriguinha baixê. Ah, então. E come com uma sopa. Ah, sopa. Tu podia passar uma mensagem pro vovô das sopas. Das sopas? Eu? Sim. Ai. Tá bom, falou, vovô, quando a Mariazinha precisar tomar sopa, põe um docinho junto. Né? O que que ele falou? Não pegou. Não pegou, Mariazinha? Eu gosto de um ponto. Ah. De chamada. Ah. Foi quanta força tem meu pai do céu. Quanta grandeza tem meu pai do mar. Oh, quanta força tem meu pai. Quanta grandeza tem meu pai, oh céu. Graças a Deus. Graças a Deus. Henrique. Sim. Como é que você está se sentindo agora? Muito infantil. Muito infantil. Só apetece brincar com crianças. É. Só apetece brincar com crianças. Como é que é incorporar um erê? Incorporar um erê é uma expansão de sentidos muito grande. Muito grande. Muito grande. Talvez mais que um preto velho, mais que um caboclo, mais que um enxuto. Uhum. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Que mensagem você passa para as pessoas que querem trabalhar com os erê, mas assim, trazendo tudo aquilo que eles representam para a Umbanda da melhor maneira? Minha maneira é, primeiro, procurar algum sacerdote que entenda o teu assunto, não é? Não é. É seguir as leis da casa e deixar que as leis da casa despertem qualquer coisa relacionada com os espíritos das crianças. Claro. Porque para receber um erê, a gente não vai receber na rua. Lógico. A gente não vai receber, tem que ser num local que seja pelo menos protegido, não é? Sim. Não é? Porque a Umbanda tem energias em si que atraem densidades muito grandes, uhum. Não é? É. Por isso é que um espírito da Umbanda não deve ser recebido assim, é fora assim. Do meio ambiente do terreiro. É. Uma festa de aniversário. Não. Se faz isso. Mas não se devia. Se faz onde? Ele é um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Muito evoluído mesmo. Brinca com a parte criativa da pessoa. Uhum. Com a parte infantil. Com a parte da visualização. Não é? Dá. Desenvolve capacidades que nós temos presas. E você tendo a visão, você já viu o erê trabalhando? Já. Já. O que mais te surpreendeu no trabalho deles? Deus. Que você já viu? Foi ele pegar o Cosmo, Cosmo e Damião. Cosmo pegou numa flor, uhum. E disse assim, vou levar para Damião. O médio te incorporou e abriu a mão e a flor. Nossa! Ah. Aconteceu isso? Aconteceu isso. Aconteceu. Claro. Não comigo, mas que na altura uma média muito boa, fantástico. Ah, você viveu essa experiência? Vivi essa experiência. Mas você não estava incorporado no erê, foi outra média. Não, outra média. Claro. A gente aprende com os outros. Isso. Não é? Sim. Bem assim. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado por mais esse trabalho que você permitiu que realizássemos através do seu aparelho mediúnico. Obrigado também. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou sempre brincando. É. Porque a gente aprender, a gente tem que brincar.